E aí, vamos ter o Picadeiro Cast hoje, vamos, filho? Vamos sim, hoje vamos. Já gravou, ué. Já gravou. Calil, já tá aí, já, né? Esse é 2007. Alô? Agora vai, hein? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Vou acabar com vocês agora, um pouco. O Calil. Tá ouvindo? Não. Tá ouvindo alguém aí? Não. O Calil. Desliga o microfone que nós vai te escutar. O Calil. Alt F4. Oi, bora. Ô, meu Andrezinho, meu amigo. Peraí, bicho. Ai, meu Deus. Nossa, por cima do meu. Ai, meu Deus. Não. Estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Eu sacanear com o cara, os caras nem ajudam. Pô, foi mal, eu viajei, que eu tô concentrado em outra coisa aqui. Meu Deus, eu sou uma gineira. Nossa, que bosta, será que essa tosse não vai parar? Peraí, deixa eu falar com o Rafael Rodrigo. RR. Quem que é? A bocuda lá? É a... Como é que chama lá? Kainabaki e o Senhor. Não, a Kainabaki e o Senhor. Da Jimenez lá, como é que chama aquela bocuda lá? A Limonge, Patrícia Limonge. Ela tá, ela ainda tá quase viva? Pra casar com... A Limonge tá quase pra casar com, sabe o quê? Com um deputado estadual ou federal aqui de São Paulo. Boa. É a Limonge, Marco? Tá, o que que tem? O que que tem a boca? Não, tá na RTV. Amarela. E essa é de vermelho, hein? Ah, Mariana. Vai ser fácil aí, vai ser fácil. Essa de roxo, bicho. Mentira, é de branquinho, ó. É de branquinho também, ah, caprichado, hein? É o único que vamos comentar o Supercop hoje. Vamos mudar o negócio. Mas também sem papo. É, estão vendo desfile de mulher aqui, lingerie. Que bonito. Nossa, os caras não tem o que fazer mesmo. E aí, tá ainda tá. E eu tô vendo futebol. Boa, Senna. Masculinidade. Eu odeio futebol. Masculinidade tá toda. Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo. Ô, Marco Ombrelio, carioca. Fala, Andrézinho. Fala, saudade, meu amigo da Guanabara. Meu Deus. Tá, então vamos lá. Pô, vamos, toca aqui, vamos, não vai demorar muito tempo. Ó, é o seguinte. Não, peraí, deixa eu ter um papo agora com o cara. Vai lá. Ah, tá, desculpa. Vai lá, rapidão, hein. E aí, como é que tá esse clima? Mais! Papão, bicho! É muito na sua mão, 85. Nós estamos na pré-sala aqui. Eu deixei, eu voltei. Vem cá, quem é esse anônimo aí que o senhor tava falando que até agora? Ah, é uma pessoa anônima que escreve no chat, no. Obrigado. No blog, né? Deve ser o. Obrigado, um abraço. Ah, no blog. Deve ser o Cebola. Deve ser o Cebola. É, deve ser. Tenho certeza que ele. Tenho certeza. O Cebola. Cebola. O Cebola tá lá na Bahia de Brasília. Isso. Tá lá na Bahia de Brasília. Ontem ele entrou aí e falou, tô na Bahia. Falei, boa, Cebola, isso aí, rapaz. Tem que dar uma moral, tem né? Tem que dar uma moral, triste. Mas mais moral que o Senna não dá, porque o Senna manda já... Manda uma foto do Planalto da Bahia. O Senna até conta as histórias, pede foto. Porra, o Marco, olha o microfone do Marco, cara, tá louco. Aqui tá falando. O Darth Vader falando do Marco agora. Tanto quis dizer e não falei. Chorei. Por quê? Ah, quicuacuicuacuicuacuá. Nossa, faz muito tempo que eu não faço isso, rapaz. Nossa, Leandro, você tá aí? Nem tinha te ouvido, velho. Foi o primeiro a chegar. Que isso? Foi mal. É por causa da quicuacuicuacuicuacuá. Mas fala aí, como é que vai ficar a situação? Deu tempo dele ele dar uma gola? Como é que é? Uma gola de quanto tempo? Ah, vai começar. Vai começar. Cinco minutos. Vai. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Já vai começar. Vomitar. Opa! Como é que vocês estão, Chuchu? Estamos de volta! Pânico, olha, Pedro Bial, estamos de volta! Pânico 80! Ui! Entrando no ar, você que pensou que esta bagaça foi para o saco, você que pensou que não existia mais o Panicast, você que estava dando graças a Deus que essa bagaça não apareceu mais, nós estamos aqui, 2010, estamos no dia 10 de fevereiro de 2010, estamos aí em clima de carnaval, aquela bagunça toda, então nós faremos um Panicast em homenagem a quem? Em homenagem a nós mesmos, que estamos voltando. O Pânico na TV não voltou ainda, está em férias. O Pânico na Rádio voltou meia boca. Então nós vamos tocando a bagaça com mais um Pânicast. Estamos todos nós, os amigos reunidos. Temos, neste exato momento, a presença dele, que está sempre aqui, super animado. Participou do Pânico na Rádio esses dias, mostrando toda a sua animação para o Brasil todo. Olá, muito boa noite, Sideral! E aí? Beleza? Nossa, velho! Tudo na paz, todo mundo? Sempre. Como é que tá? Eu quero dizer o seguinte: pois não? Carnaval tá aí, e a festa da carne é aquela loucura, né? Festa da carne, que é um açúcar! Beleza, presença de Sideral aí diretamente do... Como é que chama o campeonato lá? Capixabão. Que merda. Muito exatamente. Bem, muito bem. Temos também a presença dele, que está sempre por aqui. Ele que estava ansioso para a volta, Marcelo de Sena. Boa noite, Seninha. Tranquilo, seu Samir. Finalmente, quem aguenta aparece o podcast 80, né? Que pariu. Boa cena. A salva de palmas para a cena. Genialidade. Esquisitos gênios. Tânia, beijo pra Tânia, né? Ribeira, que ouve essa Tânia. E Companhia Limitada, Nicole Balls, quem sabe o concurso esse ano, deixa. Sina, sina uma declaração, pra Nicole Balls nesse exato momento, agora essa trilha sonora belíssima. Vai ser na capricha. Nicole, espero que este ano 2010 compense você beijando seus pés. Nossa. Para contar o seu coração. Cara, viu este seu fã antes da fama ganhando os mundos do Pânico dentro e fora da rede de TV de televisão? Boa cena! Olha, é um sucesso! Já ganhou! É um sucesso atrás dele! Nicole vai ligar pra você assim que ela ouvir essa gravação. Muito bem, vamos seguindo. E agora, ele que vem diretamente de Minas Gerais, Leandro Rezende. E aí, galera, beleza? Até que enfim, né, rapaz? Pra mim eu tinha enterrado essa caramba desse tal de Panicast, mas estamos aí de volta, né? Ressuscitando os mortos. Então manda um abraço pra todo mundo aí, espero que possamos continuar essa bagaça e o de sempre, né? Quicuacuá. É, pra não perder a... É, bordão sempre. Ó, é Marco já chato já, né? Já tá chato, né? É. Vou inventar outro, pera aí, deixa eu pensar. Pensa. Já sei! É. Bazinga. Você achou que foi sensacional. O pessoal vai repetir na rua. Foi ótimo, Muito bem, temos a presença dele, que cuida das celebridades, celebrity na net. Calil Neto, boa noite, Calil! Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem. O Celebrity não tem mais, né, Samir? Celebrity é a forma do Celebrity. Calma, Senna. É a vez do Calil. Calma. O que aconteceu, Calil? Conta agora pra é gente. Agora é o blog do Calil Neto com notícias sobre o mundo da televisão. Ou seja, agora vai. Então. Calil. Tava muito cansado com o mundo das celebridades. Tá bom, Calil. Obrigado, Calil. Não entendi o que ele falou, obrigado, não. Obrigado, Calil. Você não entendeu, mas você vai falar agora. André Locutor, buenas noches. Olá, tudo bem? Muito bem. Que saudade que eu estava da bancada democrática do Honeycast. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Senhor Samir Palma, hoje no comando da mesinha. Tá sensacional isso aqui, né? Todo mundo tostado de sol, verão de 2010. Tá uma beleza, que saudade e bom revê-los. Boa. Queimou bastante aí. Não, não queimei nada não. Queimei nada não, não tem nada pra queimar aqui não. Já sou queimado, já sou moreno já sarado. Foi queimado. O locutor tá vindo em Natal, sou né, locutor? Sou moreno sarado, tá bom? Passou férias lá em Natal. Na... Estava sensacional. E você? Estados Unidos, é o... Estados Unidos. Amigo Lenço, fala aí, rapaz. É isso aí. Você estava na terra do tio Sam? Eu estava. Estava nos Estados Unidos. Passei a virada em Manhattan. Olha, isso é pra quem pode, né, bicho? Isso é pra quem queima. Muito bem, temos também a presença aqui do nosso querido amigo, ele que é um sucesso no Twitter, ele que fez um vídeo sensacional, depois vocês terão que ver esse vídeo da visita a Campus Party. Quando ele não mostra Campus Party, ele mostra a visita dele no pânico. Mas é sensacional, David Braga, boa! Fala aí, galera! Nossa, tô de volta em 2010. Pensei que esse podcast tinha ido pro limbo, mas estou aí. David Braga um tanto quanto louco em 2010. Olha só, tem até o... Como é que é o slogan? Beleza. Um tanto quanto. Nossa, velho! Ai, que merda, viu? Tava com saudade disso aqui. Bom, vamos lá, os tradicionais. O nosso querido Kainan Fani, que está sempre por aqui, o ponderado Kainan Fani. Boa noite, Kainan. Pô, boa noite, gente. Tá me ouvindo legal? Só... Não. Ah, tá legal, só pra saber. Eu achei que esse negócio ia voltar, mas resolveu voltar, né? Agora vai ser mensal, né? Também. Agora é mensal. Né? Começamos bem o ano, né? Todo mundo alegre, contente, tem gente nova, gente morta. Agora é mensal e com revezamento também. Portanto, Kainan, você volta em abril. Com revezamento? Isso. História é essa? Agora é revezamento. Ah, que gostoso. Troca. Você volta em abril agora. De março, nós colocaremos no seu lugar Matheus Batmania. Nossa, ah, Jesus! É a puta troca, né? Pô, já sou membro mais cedo do programa, tá tirado, pô. É, você vê só. Muito bem, vamos seguindo então, que esta abertura está muito demorada. Nós Marco, estamos. Já ele vai aparecer por aí. Vou pegar a água. Estamos com a coordenação da chamada diretamente dos Estados Unidos de Malboro, Francis Olavo. Opa, como é que você tá, Chuchu? Opa, beleza? Mais um, né? É, pois é, achei que essa coisa não ia voltar mais, mas para a infelicidade da nação, estamos de volta, né? Isso, naquele horário legal de gravação. É, aquela loucura toda, né? Estamos igual o Jones, jamais abandonaremos o Panicast. Exatamente, estaremos sempre seguindo o Pânico aonde o Pânico estiver, olha que bonitinho. É, não é bem assim, mas tudo bem. Não é assim, mas passa, né? E olha só, temos a presença aqui... O pagode da amarelinha. Dele, que esteve há muito tempo, ele acompanha, ele sempre participou conosco, deu uma sumida, filha da mãe, e agora está de volta, diretamente do Rio de Janeiro. Bé, o bode. Desculpa, essa do Bé foi horrível. Olá. Nossa. Para, essa é a pior da noite. Fala aí, bode. E aí, Samir? Tranquilidade? E o retorno? Muita animação. Como é que você viu esse seu retorno? Foi um período muito difícil, muito conturbado, mas finalmente estamos aí para ajudar o time. Se você tivesse que definir em uma palavra, você definiria como? Merlin. Boa, sensacional, é por isso que eu gosto do Bode. E temos também aqui a presença, um estreante, olha só, estreando nesta bagaça, Rafael Rodrigo de São Caetola do Sul, é isso mesmo, Rafael? Boa noite. Boa noite, Samir, é isso mesmo, São Caetano do Sul, uma olha das melhores... Melhor cidade do Brasil, hein? Ah, sim. Ah, tá. Dê três referências boas, então, pra ser a melhor. Só três, vai. Rapidinho. Canavial. IBH, PIB... Canavial. O PIB, e o PIB? Fala o PIB de São Caetano do Sul, vamos ver. Não, também já quer demais, né? O PIB deve ser uma loucura. O PIB deve ser uma beleza. Muito bem, então seja bem-vindo aqui a esta bagaça. Já acompanhava, né? Já conhecia o... Já, desde o 20, 30, por aí. Exatamente. Um destaque dos podcasts antigos. Um só. O maior destaque que eu dou é o 69. Foi o melhor podcast pra mim. Ai, que gostoso. Gostoso. Então, muito bem, está destacado aí o Pornores podcast. Isso. 69. Legal é que nesse aí nós não falamos do Pânico, né? O cara gosta tanto Daí quando a gente fugiu do assunto, foi o melhor. Mas beleza, tá gostando, tudo bem. Tá gostando bastante. Tá gostando bastante. É o fã, né? Então estão todos aqui, então vamos para o Podcast 80 entrando no ar. Muito bem, com essa belíssima melodia. Então, uma catarrada. Tanto baitola. Essa melodia baitola, porque é o seguinte: nós vamos fazer uma graça aqui, porque nós estamos sem ideia para o retorno, então nós precisamos fazer alguma coisa imbecil. Então vamos fazer o seguinte: já que nós estamos próximos ao carnaval, o carnaval é uma baitolagem, aquele negócio, é traveco dali, é baitola de lá, aquela loucura na avenida e tudo mais. Mulheres de topless, né? Exatamente, só que eu tô falando da baitolagem. Mulheres de topless é bacana, Cena. Calma, calma, calma, não mistura o negócio. E temos também o quê? Temos o Big Brother. Big Brother que está no ar com uma baitolagem. Também é de César, é Serginho, é a nossa querida lá, como é que chama, Kainan? Você que acompanha? Angélica. Angélica, Morango. E tudo mais, então está um clima muito baitola. E o programa Pânico, nós já tínhamos o Evandro, que esse ano está impossível queimando, e agora temos o Davis. Davis, qual é o sobrenome dele mesmo? Heimberg. Que pelo amor de Deus, ou seja, está muito colorido, como o vovô. Menino sujo. Está uma coisa impressionante. Então nós faremos o quê? Em homenagem. Nós faremos um clima totalmente baitola. Um clima muito baitola. Eu preciso. Tipo eu guerra. Preciso. Então, em homenagem a toda essa baitolice, em homenagem à Carioca Baitola e todos do programa com essa baitolagem colorido, subindo o som, vamos todos agora fazer essas vozinhas de baitola. Ai, que delícia! Ai, olha, que delícia! Que não, olha. Cada vez. Muito bem, calma, gente. Nossa senhora, vai falar um negócio. Calma, calma. Esse povo fica só pra falar na mesma hora. É o seguinte: todo mundo falando na mesma hora, fica atrapalhando todo mundo. Tá muito errado isso. Gente, tá chegando o carnaval. Robes Bordaira, tudo de bom. Vocês estão muito excitadas. Essa bicha é muito escandalosa, essa bicha aí. É muito escandalosa essa bicha. Você roubou meu laque, vigarista. Peraí, deixa o Senna. Fala a voz do Senna. Fala, Senna. Chama as garotas. Temos a Ciderete, né? Ciderete? Que coisa meiga. É o... Mas já deu um bicho. Lina, né? Andréia. Tá bom, amiga, tá bom. Então vamos continuar então com o Funcast. Aliás, vamos dar início mais ao Funcast 80. Estamos de volta com esta bagaça, nesse clima totalmente boiola. Agora vamos cortar aqui a Glória Gaynor. Só vamos tocar músicas de mulheres nesse programa. Mulheres gostosas, para ver se nós voltamos ao normal. Mulheres gostosas? Mulheres gostosas. Alcione. Começa aí com Alcione. Deixa eu ver. Olha só, Pânico na TV 2009, vamos fazer um balanço, então, porque o Pânico não voltou ainda, eles voltam dia 21, é isso? É o primeiro domingo pós-carnaval. Primeiro domingo pós-carnaval, dia 21, então volta o Pânico na TV. Antes de falarmos das nossas expectativas para o Pânico 2010, vamos destacar o que foi de bacana em 2009. Eu começaria por você, meu caro Senna, você que é próximo da turma, o que, que você acha que foi o maior destaque assim, de 2009? O maior destaque, eu acho que todo mundo comentou... Não, tirando o Zina, né, que vai ser quase o concurso, né? É o Mauri Dumbo se fixar na grade, a né? Mauri que você tá querendo saber, né? Boa, eu concordo com a Mauri Dumbo. Demais, os demais. Destaques. Vamos todos, bode. O ano do Fred Mercury prateado. Isso tá insuportável. Todo lugar que a gente vai tem um... Papai fugiu? Papai fugiu? Não aguento mais. Você tá maior, você tá muito maior que essa gravação. Porque é, nós tivemos anos que Dança do Siri foi aquele destaque, né? Dança do Siri. Agora a festa do Siri. Esse Bill Silva estão em queda livre, hein? Agora a Bill Silva deram uma desaparecida. Agora a Maurício. Era a Maliza antes, né? A Maliza. A Maliza nunca pegou. Era aqueles quadros alternativos e cultos, mas... que nem o jornal O Contrário. Mas depois apareceu o Fred Mercury lá. Fred o Jornal do Cantalho é sensacional, o Jornal do Cantalho. A Sabrina parou de fazer aquelas coisas que ela fazia, de perigo, né? Começou a fazer coisas mais sérias. Começou a ir pra Brasília. E pra política, e né? Mais, é, pra política. Foi seu namoro lá, fez namoro lá, né? Exatamente. O seu papo fez Galisteu. No João Plenário, né? Estou vendo uma certa revolta na voz do Senna sobre esse namoro da... Olha a voz do Mar, gente. Que bonito. Ô Marcos. E aí, tá difícil. Opa, coisa linda, rapaz. Eu não queria atrapalhar vocês, né? Não, imagina. Ô Marco, por favor. Já tá conseguindo. Nossa, fala aí de 2009, Marco. Pô, foi legal. Eu trabalhei bastante. Conheci pessoas novas, fiz novas amizades. Isso, agora fale do Pânico em 2009, Marco. Ah, bom. Não, peraí. Que isso? Ah, foi bom. Até onde é possível, foi bom, né? Eu gostei mais de 2010, a iniciativa de, vamos dizer assim, que as melhorias, que não são exatamente elaboradas, mas já perceptíveis pro meu entender, vovô já está mais animado para atender os ouvintes. Isso eu gostei, porque eu estava muito ressentido pro ano de 2009, ele não estava atendendo quase ninguém, quando atendi era só na cara, então... Ah, isso no geralzão falando da rádio também, nós estamos falando um pouquinho da TV... Ô, oh, rapaz, uma... você não me explica? Exatamente, dando uma resumida no ano de 2009... Falamos aí dos destaques do Amaury Dunga, que acho que para a maioria foi o grande destaque, que se fixou aí na grade. E nós tivemos aqueles quadros também, tipo o quadro do Mário, Amy Winehouse, o Fã ultimamente. Você gostava disso? O que eu acho que mais legal de 2009 foi... Sei lá, tentando puxar da memória, o fato do Amaury Dumbo ter se fixado, certo. Que foi uma luta até ele entrar, né? E acho que agora, né, deve continuar prometendo pro ano de 2010. Impostor, né, também. Sim, tá chegando já. Impostor fez das suas. Fez das suas, sim. Não sei mais assim o que dizer, não. Eu gosto mais das... Às vezes são quadros que não se fixam, mas que momentaneamente são marcantes, assim. Como era o Amaury Dumbo antes de conseguir uma posição de destaque... Ficava sempre com aquele gosto de que era um mar, mas quando aparecem mais coisas. Quer dizer então que quando era underground era bom, quando virou. Não tô dizendo que ficou ruim. Não tô dizendo que ficou ruim, não. Eu tô dizendo que a gente depois acostuma com o quadro quando ele é fixo. E agora não me vem à cabeça uma coisa de maior destaque do que a questão do Amaury ter se fixado realmente numa posição lá dentro. Carioca tá finalmente ficando engraçado, porque na televisão olha carioca era um merda. Ah, mas putz, ele sempre foi bom. Como assim, velho? Nossa, velho. Ah, convenhamos, carioca... Ah, cara, eu acho que o carioca é um dos bonzões ali dentro, cara. Eu também acho. A que manda no peito dele, ele domina e vamos pra frente, cara. Porra, eu acho. Gente, vou falar uma coisa aqui. Mas agora, deixa eu falar. Demorou pra pegar. Não, você sabe o que eu acho? É o seguinte, não sei se vocês vão concordar não sei, comigo, não. Na opinião de André Locutório, minha humilde opinião, é o seguinte... Às vezes o que eu acho que atrapalha na rádio são o excesso de pessoas, de personas dentro do estúdio. É e que às vezes está acontecendo uma coisa que eu acho... Hã? Não da TV, ó. Oh, desculpa, não, é que são muitas instantes. Então, entendeu? Então, olha tá, a droga. Desculpa, viu, André, mas é... Saiu do foco. Vamos focar. Cadê o Kainan pra dar continuidade? O Kainan vai falar agora. Kainan, você que gosta do quadro, que também acredito que foi fixado bem ainda com a presença das Paniquettes, que é o nosso querido Pânico Delivery. E aí, Kainá, destaque 2009? Opa, podemos considerar o Pânico Delivery um destaque de 2009, com certeza. Revezamento das Paniquettes. Também, mostrar que as Paniquettes são mais do que possível. Também eu participei de uma das edições, como a gente chama, Fomentado, né, o Samir? Eita, não quer faltar, né? Já é um artista. Mas, Kainan, continue, por favor. É com essas vozes aqui, a gente confunde essas vozes finas todas, mas vai lá, Kainan. Cara, foi muito bacana o Pânico Delivery esse ano. Se fixou o Bola engraçadaço quando ele fez no último Pânico Delivery. O Bola é bom, né? demais, cara. Tem gente que não gosta dele, mas eu acho um dos caras do programa. Ele, Emílio e Carioca são insuficientes. E o Carambola é o humor negro do Pânico, né, bicho? É o cara que faz o humor mais sacana. Negro. Por isso que eu acho que ele dá certo no quadro que a Sabrina fazia, que é o momento Jackass do Pânico, na verdade, né? Olha, caraca, já vem com reverb? Já vem com reverb. Isso já é, já tá preparado. Sensacional. Voz fina e reverb. Ô, Rafael, agora as cinco maneiras, né? Que o Bola faz, bonitas, não sei o que, não sei o que ela. Você acha que é muito apelativo? Completou um ano aí nesse ano de 2009. O que você achou? Não, pra mim foi um dos melhores quadros, na verdade. Depois de Amaury Dumbo, assim, foi um dos melhores quadros, foi o do Bola. Porque esse momento de Jackass é muito bom. E faz o diferencial do Pânico, né? Relembrou um pouco A Hora da Morte, né? Que é o grande hit do Pânico, né? Que todo mundo fala. Também, também. Matheus gosta pouco, Matheus. Olha só, vamos agora voltando às fases nesse exato momento. Agora sim chega de vozinha de baitola. Falando no Matheus, falando em vozes, olha só a voz do Matheus ultimamente, olha isso. Tando eu engrossei minha voz. Caraca, olha, virou homem. Nossa, depois que eu abandonei Panicast, eu consegui me enturmar na sociedade porque eu deixei de gravar Pânico, tá? Foi um bem que aconteceu. Olha que bonitinho. Aí você se enturmou na liga. Rapaz, os mortos saem de suas tumbas e engrossam a voz, né? O Cainan tá metamorfoso. O Cainan tá chupando o tempo. O Cainan tá admirado. É, coloca aí um pequeno trecho da minha voz. É, mas não é pra tanto, não. Coloca aí, você não manda aqui mais não. Aqui já foi. O Jonas Andriano não tá aqui mais. O Jonas se deixava, agora não tem mais Jonas. Não. Agora, fazendo uma comparação com a voz dele, o ano passado já, olha só a diferença, cerca de 5 meses, olha como mudou, prestem atenção. Você pode desafiar um amigo seu a xingar ele, certo? Mas tem apenas uma regra, não vale xingar os queridos parentes. Então vamos conhecer agora os nossos doentes, esses filhos da mãe aí que estão participando. Esse é Matheus Batmania. Olha só, senhoras e senhores, hein? Que coisa. Ou seja, não melhorou nada. Não melhorou merda nenhuma. Deu uma engrossadinha ali, mas não. Você estranhou, meu querido Leandro? Você que já conhecia o Matheus de velhos tempos. Ô, cara, eu achei estranho pra caramba, bicho. A mutação. Dá medo, chega, dá medo. Sim. Pô, cara, eu não pensava que era ele, não, bicho. Aí depois que começou um palavreado baixar o escalão, eu falei, ixi, é esse cara mesmo. Mudou nada, não. Mudou a voz, mas a mentalidade é a mesma. Bom, vamos deixar o Matheus de lado e vamos voltar para a TV, então. O Pânico esteve em primeiro lugar várias vezes durante este ano, né? Conseguiu tão esperado primeiro lugar, muitas das vezes com usina. David Braga, o que se deve isso? O que você acha? Muito trabalho para o primeiro lugar? Você acha que foi o Zina que conseguiu com aquele jeitão dele? O que você acha? Pô, cara... Você acha que as demais emissoras não estão oferecendo nada e é por isso? O Pânico tem se mantido desde sempre esse grande sucesso, né? Sempre alcançando a liderança nos domingos e batendo a liderança na reprise de sexta-feira. Sim. Ao meu ver, esse é o único programa que eu vejo que consegue ser líder de audiência na reprise de sexta-feira. Mas é um programa sensacional, cara. Ele tem várias... É entretenimento. Mas não respondeu a pergunta. Mas também, tá, né? O que tem na televisão sexta-feira à noite? Não tem é nada. Que eu ia falar agora, Francis. Estou com você nisso aí. O que tem domingo à noite também? Fantástico tá uma porca. É o que eu ia falar agora também. Silvio Santos. O Paco botou reverb. Silvio Santos. Camarada que não é. Cadê? Não, é isso aí, eu também ia falar. Atenção, Rádio Globo, plantão Rádio Globo ao vivo, atenção! É o Lombardi no além, né? Amarelinho. Amarelinho da Globo. Então vai, já que tá a graça, vamos fazer todo mundo com reverb agora nesse exato momento. Alô, mas como é isso do além? Alô, que difícil, essa voz, esse cara com você. Alô. Tomou 5 Viagras uma vez, tá uma beleza isso aqui. Muito bem, vamos seguir. O que tem a ver? É, vamos seguir. Sideral, por favor, Pânico 2009, oi, seus destaques. Pânico 2009, posso definir em uma palavra? Lógico. Ronaldo. Você gostou, nossa, você gostou do Zina, você achou que foi o negócio. É, eu achei legal. Em só março, que, né? Foi em março que o Zina falou e daí começou, né? Eu lembro que foi no final do Paulista. No final do Paulista, isso, lá do Campeonato Paulista. No Paulista. É, na verdade foi na chegada do Ronaldo, né? Foi no primeiro ou no segundo tempo? No início do Paulista. Rapaz, foi no intervalo, né? Eu acho que foi no intervalo. E... é isso aí, né? Putz, imagina. Beleza. Sempre é isso aí, né? Sempre é isso aí. Em primeira mão é aquela história do processo, do Zina, né? Sim. É. O processo é um negócio complicado. Tem usina, caso. Mas o processo foi agora. E a irmã do Zina tinha movido o processo contra a RTV por uso indevido de imagem e pedindo indenização de 200 mil. Sim, mas foi que agora. Agora que saiu, que mostraram pra imprensa o processo. Porque antes, tudo bem, tava processando e tal, mas ninguém tava sabendo. Agora que aparecem essas coisas. Que deram emprego pro cara, porque o cara tava trabalhando e fez um pote a sucesso. É uma abafada no caso, né, Demar? Fez muito sucesso, é verdade. Botou os caras. O Zina tá processando até agora, não entendeu? É, meu. Como é que. É, sucesso. Porque ele era. Vou buscar por quê? Depois eu vou comentar. Lembra daquela matéria que apareceu na livraria com o Oliveto? Sim, lógico. Todos lembramos. Rogério Ceni. Durante o período que Rogério estava gravando, explicando pra vocês o que o pessoal achou do Zina não tratando os fãs. Que se dizem fãs, entendeu? Fora também. Outro lado negativo do seu Zina é que ele já teve confusão na polícia duas vezes, né? Quem nunca teve, né? Aqui todos já tivemos. Agora, Ceni, tem uma lenda, agora voltando aos aqueles quadros rápidos do programa. Eu não diria terceirizado, mas eu sempre penso que é meio terceirizado o negócio. É uma produção à parte que manda pro programa. Ou era feito assim e depois começou a fazer parte do programa, a ser lidado por eles, não sei. Mas diz a lenda que você fez durante muito tempo a Amy Winehouse. Verdade ou mentira? Mentira! Quem fazia era o amigo do fã. E a pinta? Então... porque você tem eu essa não pinta. Fiz a Amy de jeito algum. Como é que você explica? Só que então? Era um cara que o Amy conheceu nessas viagens aí, entendeu? Na academia de luta de boxe. Ô Samir, pois quem não, parece que saiu do pânico, quem saiu do pânico parece que foi o Paulinho Serra. Opa, essa eu não sabia. Opa, rapaz. É mesmo? Essa é a pinta de... Celebrity na net, olha só. Esse eu não sabia. Não é verdade? Nós vamos tocar nesse assunto daqui a pouquinho, meu caro Calil. Não inventa isso, cara. Deixa pra falar depois, Samir, quando a gente fala das faixas do programa. Fala disso, gente, vai estar todo mundo falando por cima. Tá uma beleza isso aqui. Eu não sou roxo, porcaria nenhuma, mas peraí. Lembrava da Gabi Herpes também, que se firmou, que muita gente pensava que não ia durar? Exatamente, era sobre isso que eu ia falar, meu caro Senna, Gabi Herpes. Sensacional, Gabi Herpes. Muito boa a interpretação do Ciarilho, né? De vez em quando aí sendo auxiliado pelo Polvilho. Legal demais, gente. É igual o quadro da Menina Monstro, né? Ninguém espera o que acontece na hora lá que os dois estão no estúdio lá pra gravar. Pode acontecer qualquer coisa, né? Ô, meu caro Bode, dose coletiva. Não. O Bode, você que falou pois do não. Carioca e tudo mais. 2009, tirando com exceção aí da Gabi Herpes, você acha que foi um ano apagado do Ceará? Foi, com certeza. Me falou uma matéria memorável do Ceará e do Vesgo. Difícil. Guerra de Travesseiro. Porra, sucesso, né? Guerra de Travesseiro foi legal, né? Foi igual ficar sem calça no metrô também. Foi, putz. Né? Não tem, né? Ceará, infelizmente, foi um ano apagado. Ele ficou afastado das praias, que era um putz, um negócio chato. Ele com o Vesgo nas praias. Entrou o Polvilho pra fazer, começou a ficar legal o negócio. Pelo menos eu achei, não sei, alguém mais aí. Eu também preferi. Fora o Copa, né? Que o Ceará ficou um tempo de licença médica também, né? Teve um evento aqui no Rio, alguma coisa de cinema, que foi o Vesgo com o Polvilho de Faustão, foi legal também. É, Faustão, boa. Ah, aquela foi sensacional. Vesgo e Falsão. Vesgo e Silvio foi por muito tempo o carro-chefe do programa. Tá enjoando, não dá mais. Foi, deu o que tinha que dar. É. Sideral. Não, ô Bode. Pois não. Você é adepto à teoria que uma hora ou outra vai mudar. Mudou, era o carro-chefe, era Silvio Vesgo e mudou. E agora é o Porvilho. Eu quero saber. Que isso? Vai mudar. Eu quero saber qual que é a finalidade do documentário. Eu quero... Vai, dar uma volta, que nem o Carioca, dá uma volta e não fala nada. Vai conseguir. Beijo de Esquimó, qual foi? Eu quero saber o seguinte. Tem calma com o rapaz, ele é isso. Se tudo muda, até bermuda, você acredita que em determinado momento quem estava lá embaixo no pânico chegará ao apogeu? Por exemplo, o Senna com... Mano, que isso? O cara tá louco. Por exemplo, o Senna. Pior que a gente ouve umas coisas dessas, hein? Por exemplo, o Senna chegará lá em cima com seu Rogério Ceni. Diga para mim o que você acha, Bode. Eu vou consultar o Pai Galo. Bé, o cara mandou um Bé. Esse da Índia, seu sideral, sensacional, viu, cara? Uma espécie de câmbio desligo, né? Bé. É, daí por aí, né? Tá me ouvindo? Vai, Bode, é pro C, Bode, vai. Não, rapaz, Senna. Ele não entendeu nada. O Senna é um talento, assim, compreendido pela sociedade. Isso é verdade. Senna, uma palhinha de Rogério Ceni. Vai. Rogério Ceni. Nossa. Rogério Ceni. Rogério Ceni. Mas teria que ser umas 10 vezes. Boa. Pra ver se pega, né? É, o Samir edita. Isso. Bota mais 10. Alô, alô, Marcinho. Alô. A coisa tá ficando. Muita patrulha, muita bagunça. E o muro começou a pichar. Todo mundo me pergunta se é verdade que eu saí. Porque eu não apareço na TV de lingerie. Muito bem, vamos seguir com o negócio. Kainan já está de volta ainda? Mas não, eu... Kainan? Opa, é que você tá muito animado, rapaz. É. Gostaria... Caiu de mau jeito. É, eu gostaria de que você participasse. Você tá ouvindo o Panicast? Participasse um pouquinho mais Panicast? Aí. Não, tô só acompanhando aqui. Quando o locutor tá falando demais, eu tenho que ficar observando aqui. Nossa, obrigado. Mas cara, passa tempo sem ter Panicast e as rinchas continuam. Muito isso bom. É muito lindo. Ô, Kainan, você tem algum destaque? O que você tá achando que nós estamos comentando aqui? Mais? A nova geração do Panicast tá sensacional. O Bode, o Leonardo. Não, eu sou da velha guarda. Eu apareço de vez em quando. Qual? Ah, tá, desculpa, foi mal. Comenta. Café. Tem um aqui que eu esqueci o nome. Mas tá bacana, Sideral. Vocês estão comentando bacana. Pauta, não, teve bacana. Um quadro também desses Amy Winehouse, que teve o Street Fighter, que eles quebravam um carro lá. Ah, um graças a Deus. Interessante. Beleza. Até o Bola chegou a fazer o Honda. Outra bobagem dessas, que ninguém se lembra. Aquela babaquice também de o bicho e o mijo, que bobagem. Antes. Essas horas são boas, cara. São boas que eu aproveito pra fazer meu lanche, sabe? É, dá uma passada no Fantástico ali, ver se tem algum interesse. É, já que não tem intervalo. Vê se é pai. Vê como é que a Patrícia é poeta, tá? Só um pequeno comentário sobre isso. Lógico. A última vez que a gente falou. Sobre esse assunto do E-Honda, do Street Fighter, foi no Panicast antes do último. Foi 32, Panicast 32. Não, foi no 77. Daí, você vê, depois disso só passaram dois. Pra você ver quanto tempo a gente tá sem gravar o Panicast, estamos falando o mesmo assunto de quase um ano atrás. Mas sim. O tema é retrospectivo. Mas não é retrospectivo. O tema é retrospectivo. O burro. Você é retrospectivo. Você vai falar de tudo. O imbecil. O gênio. Sua mula! Ô, Samir. Pois não, Marco. Desculpa. Só como sugestão, quando o Sideral falar, em vez de botar aquela vozinha aguda, você conseguiria botar ele falando corridinho? Exatamente, eu pensei nisso nesse exato momento, que houveram interrupções. Mas o momento de falar sozinho eu vou utilizar. Coloca na quinta, né? É parte da graça, Marco. Animação. É não, nossa, isso também vai dar uma graça. Certo. As crianças vão gostar, Chuchu. Os tempos se passou-se, mas o Panicast continua o mesmo, Liz. Bom, é o seguinte... Chama Jorge, um beijo para todos. Meu querido Leandro. Leandro Rezende, os seus destaques aí, 2010. Como é que foi o Pânico para você em 2010, querido? Em 2010 eu não assisti ainda, não. Beleza. Isso, 2009. Muita confusão. Bem, Samir, eu gostei do Maurício, que é o Namine aqui, né? Porque até é besteira. O Namine? Não, deixa, pô. É mais ou menos isso, rapaz. Então, é a reforma ortográfica. Daí, né? Uai. Não. E aí? Então, o quadro que eu gostei também foi o. A da Maliza Monstro, eu gostava, cara. É apesar que foi mesmo? Por capa. Eu gostava porque eu achava que era também tipo, gostava. Um diferente. Eu acho assim, o que o Povilho participou teve um pan, cara. Melhorou um pouquinho, sabe? Até quando ele trabalhou com o Vesgo no lugar do Silvio, os quadros foram melhores. Sim, isso eu concordo. E ele como Fred Mercury também, pra mim, ele foi o maior destaque, cara. Eu acho que ele até foi até maior até que o Carioca. Apesar que eu gosto do Carioca, porque eu acho que ele é o Coringa do Pano, cara. Tudo que manda ele fazer, ele tá lá pra fazer. Então, a minha opinião é sobre esses temas, sabe? E também, cara, o Punk Delivery eu acho muito bom, cara. Principalmente, é mesmo? Que legal. Muita gente falava mal aí nos casts anteriores, só o Kainan defendia. Cara, mas qualquer situação, bicho, onde você estiver, se você vê um cara bêbado, você vai rir, cara. Então ali é um momento você curtir aquilo e rir também, bicho. Tem gente que acha graça, né? Sim. O Pânico, de vez em quando, eles perdem a mão, botando as meninas pra comer aquelas nojeiras. Até mesmo no quadro do Amaury Dumbo. É desnecessário. Pô, gente, mas aquilo. Isso é. Ah, mas é legal. Mas e a mágica? Aquilo é deixa a parte nonsense do programa, cara. Se você quiser assistir você um programa politicamente correto. Não, de forma alguma, mas deixa a parte de aqui, do quadro do Bola, da Amy Winehouse. Não combina com a carreira. Mas vamos só, esses dias eu tava falando com o Marcelo Tyson, que faz o Maquelele. Ele disse que até de algumas dessas comidas malucas dele, até que algumas são boas, cara. Ele disse que gostou. O Edu também gostou, só o Carioca que arrega. Ele fica, fica regando na hora. Isso? Mas disseram que depois da gravação teve uma ocasião dessas que eles chegaram aí e comeram até o final. Eles fizeram um sanduíche bom uma vez. Um sanduba bacana, botaram uns confetes junto, assim. Ficou meio doce, meio salgado, mas tava com uma cara boa. Uma mistura bizarra. É, ficou bom aquilo lá. Pois não. Deixa eu só fazer um lógico, comentário aqui, lógico. Só o sucinto, é o seguinte. Eu acho legal fazer essas artimanhas aí com esses produtos aí alimentícios, né? Mas eu acho que tem que se tomar cuidado pra não se tornar chato, né? Ficar um quadro repetindo o outro, né? Duas coisas, um prato com comida, o povo lá vomitando e tal, pra não... O que que você sugere? Não, cara, eu não sou redator do programa. Eu não sou redator do programa, Piotr. Entendeu? Aqui só tem arquiteto de obra pronta. Enquanto... Tudo bem, Marco Aurélio. Mas é o que eu tô dizendo é o seguinte, pelo roteiro, entendeu? Colocar duas vezes no mesmo programa, entendeu? A mesma cena, o pessoal lá comendo, vomitando e tal, não sei se dá o mesmo efeito que eu não... Não sou um catedrático da comunicação pra saber isso. Enquanto o Sideral busca o pivô lá na rua. Vocês estão falando aí de todos os quadros e tudo mais, mas acho que pra mim o quadro de destaque do ano passado foi as 5 dicas do Bola. Sério? Acho que aquele é um dos melhores. Eu também gostei. O Rafael também gostou. Eu achei que ele era o único. Destaque para 5 maneiras de como matar um pernilongo. Eu gostei coisa daqueles dois filmes que fizeram. Aqueles dos filmes eu achei bacana. Eu acredito que vocês, ô Samir. Quem? O Calil vai dormir agora. Não, o Calil falou, né, que ia ficar até o final, porra. Senão eu não tinha perguntado aquela hora. Porque tem um trabalho cedo pra fazer. Não, amanhã, cara, eu, né, acho que não precisa ficar avisando também durante a gravação que o cara vai sair ou vai entrar. Exatamente. Né? Que isso atrapalha. Sai, então, sai quietinho. Então vai. Ô Calil, pode falar. Deixa o seu abraço aí, suas despedidas e 3 palavras bonitas para nós. Abraço, galera, e obrigado aí pela atenção aí. Agora as 3 palavras bonitas. Valeu, Calil. Tá bom, falou, um abraço. Boa noite, espera aí. Aqui é 200, vem. 3 palavras bonitas, vai, Calil. 3, hein? Um abraço, tchau. Valeu. Faltou uma, faltou. Faltou uma. Abraço, tchau. Faltou uma. Ô, Calil. Um abraço, tchau. Ô, Calil. Já foi. Já foi embora. Já foi o PlayStation, já foi. Bate catar. Presta atenção, rapaz. Presta atenção no que você tá fazendo, animal. It ain't no country club either. This is LA. É o seguinte, vamos então. Olha, o meu destaque fica para as garotas em Tambaba. Sai. Olha, que é isso, nego? Bom demais, velho. Foi muito bom, hein? Eu fiquei triste que eu não achei nenhum vídeo sem as tarjas, cara. É, não surgiram os vídeos, pô. Eles fizeram aquele Foreira Vida e daí soltaram sem o Pi, sem aquele do bola, sem o Pi botaram. Você podia botar sem as tarjas também, né? Mas tudo bem. Verdade, se a vida aí foi sensacional, né, meu caro Braga? Cara, o Carioca imitando o Rubinho, cara, foi uma das melhores coisas. Aqui pra vocês, seu bando, e muito e bom. E agora eu tô chupa reparando uma coisa. Vocês todos, esses babacas do Pânico! E o Bola depois fez falando do próprio Pânico, né? Falou da saída do diretor, de não sei quem que abandonou, que saiu não sei quem. Porra. Que só ficava em primeiro por causa das garotas nuas, por causa do Zina, e de repente ficou em primeiro de novo, sem precisar de nada, não sei o quê. Muito bom, muito legal. Alguém mais? Quem? Algum destaque além de tudo isso? A gente tá falando aí, não comentou nenhum quadro da Bibinha de Uberaba, né? Esse ano também deu uma sumida. Né? Então. Uma outra coisa. O Evandro tava falando que ele foi lá em Mossoró fazer uma peça lá no teatro. Aí ele disse que ele foi com medo, ele chegou até a cogitar em contratar seguranças, mas ele fez o espetáculo lá e não apareceu ninguém com a galera que se ferrou. Prometeu de pegar de porrada. Eu vou ter que falar. Não, grata, hein, moço? A bicha foi trancada pra lá. Mas eu vou ter que falar sobre isso. Mas aí eu tava conversando com ele, ele disse que vai fazer um Mossoró 2. Tipo, aqui em Araruama, o lugar de Capial, ele falou que vai vir na pauta pra ver esse ano, pra vir sacanear a galera aqui na região, aqui no Rio. Eu posso. Você vai falar do vídeo? Não. Pois deixa é, outro dia, eu sei do que ele tá dizendo, porque eu havia assistido o vídeo do David Braga. Sim. Que começa com ele na cidade dele, que é Araruama, dizendo, galera, eu tô saindo de aqui, vou enfrentar não sei quantas horas, estou indo pra São Paulo pra participar da Campus Party. Vamos pra lá. Aí corta, ele tá na porta da Campus Party. Aí chegamos, não sei quantas horas de viagem, uma animação, não sei o que, toco aqui com a entrada, não sei o que lá, e vamos lá. Aí corta, tá ele no corredor da Jovem Pan, não entendi porra nenhuma, galera, vamos lá. Não, e daí corta, ele tá de volta. E aí, no meio desse vídeo aparece o Evandro falando exatamente isso que ele contou agora. Aí depois corta o vídeo. Aí pronto, ele volta para Araruama, se desculpando, não vou pra gravar na Campus Party. É muito bom. Cara, o vídeo chama-se Campus Party, a viagem dele pra São Paulo, sei lá, alguma coisa assim. E tem, na verdade, o grosso do vídeo, o que dá uma graça especial, é que não tem nada de Campus Party ele na Jovem Pan. Pra mim era até mais interessante, ficou ótimo. É óbvio, né? O Pânico é o Pânico. Boa. Então quem quiser assistir o vídeo, como nós falamos na abertura, que o Marco não estava presente, e nós deixamos, obviamente, ele dar toda a explicação. Quem quiser, vai no YouTube, digita as palavras-chave, o quê? David Braga. Não, tá. E daí, Campos Party, é isso? Joga David Braga, é o primeiro vídeo que aparece lá, David Braga em São Paulo. É o primeiro aí vídeo. Tá. É o primeiro que aparece. Então, se em 2012 a pessoa estiver ouvindo esse podcast, você não vai poder ter upado mais nada, pra ser sempre o primeiro vídeo. Combinado? Não, pô, já. Depois disso eu já upei mais uns 3 vídeos depois disso. E esse é o primeiro ainda. Mas esse é o sucesso. É o sucesso. Esse é o primeiro, é um do. É um destaque do YouTube, tá lá. E a cara de felizão. Bem, galera. Putz. Puta. David Braga no Pânico foi sensacional, cara. A Juju, eu fiquei ao lado da Juju. Sim, cara. Você vai falar da Isso Juju daqui a pouquinho, na hora que nós entrarmos no Pânico da rádio. É o seguinte, okay. Mais alguém falando da TV, ó, nós não falamos do nosso querido impostor, Senna. Daniel. O impostor. Ano do Daniel ou não? Deu trabalho, né? E o impostor deu trabalho nesse ano. Até teve socos e pontapés. Ele teve que contra. Me responda, foi o ano do Daniel ou não? Pra mim teve. É o ano do reforço de impostor. Porque não foi só um impostor. Foram vários. Mas o Daniel é sim, mas foi o ano do Daniel. Porque ele fez antes beijo na boca, tapa na cara, não sei o que lá. E o Chupla. E o Chupla não pegou tanto, acredito, como pegou o impostor. Só fez uma vez só de Chupla. Duas vezes, Daniel, né? Daniel ganhou. Acho que o essa do impostor, eu acho que como ficou muito evidência nele, então aí aí desandou, né? Beleza, respondeu certinho. Kainan, o que você achou do nosso querido impostor deste ano, do impostor? Foi o ano de Daniel de destaque? Ou você acha que o Chupla dava mais destaque? Eu concordo com o ano do Daniel, sim, pô. Em 2008 ele não havia encontrado um personagem assim mais bacana, mais marcante. Em 2009 ele conseguiu encontrar o impostor, né? E eu confesso que no início o impostor realmente foi o apogeu do impostor. Consegui tirar foto com o Stallone, invadiu o velório do Michael Jackson. E no final do ano deu uma caída, né? Com a chegada dos assistentes, não que os assistentes sejam ruins, mas de certa forma deu uma queda. Você sabe o que eu achei a queda, rapaz? Mas... depois da Fazenda. Depois que eles fizeram o lance da Fazenda, que não exibiu as imagens. Aquilo da Fazenda foi genial. Aquilo foi que genial, cara. Mas depois daquilo, a produção começou a cair. A produção do quadro. Na minha opinião, o impostor ficou conhecido, né? Era um quadro com validade, não tinha como. Exato, por isso que tinha que gravar bastante, né? É, posso falar mal um pouco do impostor? Lógico. Então, por favor. Existiu. O impostor achava uma coisa muito montada, assim. Não acreditava muito ali em todos que existiam. O único que eu acreditei, assim, que eu levei fé mesmo foi o do Sylvester Stallone. Que foi. Pareceu. Não dava pra combinar aquilo. É, não dava pra combinar aquilo. Agora, os outros eu acho uma coisa meio combinada. Não sei se é só eu, não sei se alguém também acha assim. Eu acho que o do Michael Jackson houve algo ali. Ele tinha autorização pra entrar e tudo mais, porque ali eu acho que o negócio era ferrado. Mas eu acredito que em outras ocasiões deu pra fazer algum lance, viu, rapaz? Eu vi um vídeo. Menos da Madonna, né? Que teve um segurança que deixou o pessoal com o olho roxo. Exatamente. Não é, sabia? Eu vi um vídeo uma grande vez, destaque também. Que foi uma entrega de um prêmio e era o Caco Barcelos que ia receber. E é ele entra no palco, era o negócio do Marcelo Tass lá e tudo mais. Aí o Tass fala: ó, o impostor aqui, ó. Aí ele pensa que a gente não viu ele, não sei o que. Ele fica sem graça, ele pega e cai fora. Não foi pro ar. Aquele da Penélope, da tatuada lá. Que fez o Tass passou no ar, sim, eu sabia. Do Tais foi pro ar agora nas férias. Ah, mostrou nas férias, então eu não cheguei a ver. Porque na época não chegaram a mostrar. E o da Penélope da MTV também, que ele foi lá fazer o negócio, aí descobriram e tal. Aí ele pede um selinho, não sei o que, depois não dá certo e não mandou pro ar. Eu conversei com ele e falei: pô, Daniel, você não vai botar pro ar? Dá pra montar o negócio dele? Não, eu me ferrei, pô, você acha que eu vou botar no ar? Eu falei pra ela que ia botar, mas os que eu me ferro eu não coloco, não. Então. Mais ninguém? Impostor? Não. Não. Eu? Então, no geral, mais alguma coisa do Pânico 2009 com relação a quadros? Ah, sim. Eu queria destacar, por gentileza, eu vou ser breve, a volta do Silveira e Silveirinha, né? Credo. Se eu não tô enganado. Nessa, não, tô falando de destaque bom ou ruim, foi a volta do Silveira e Silveirinha no último programa, no primeiro programa do ano, né? Você tava vendo a reprise, bicho. Tô bem. É, por isso que eu entendi, bem, eu fiquei quieto aqui. Eu também fiquei viajando, achei que eu tava por fora. Achei que era eu que tava por fora, bicho. Também, ó, você vê, a gente chega a se duvidar de nós mesmos. E a história da volta de algumas pessoas que ninguém imaginava, que é a GGZ, né? Né, aquela da gente. Fazendo. É, mais ou menos. Fala, Kainan. Não, tivemos a Churupitas Farm no final do ano também. Então, Churupitas Farm. Ah, agora você tocou num ponto importante. Opa. É, aí que eu tô dizendo. Churupitas Farm não foi uma coisa que, se eu tô assistindo, aí eu boto de lado ali, eu vou ver Fantástico, essas coisas. Que assim, isso? Churupitas Farm é o Pânico em sua forma mais pura. Piadas internas, referências, aquilo ali é genial. Loucura, né? Tem gente que gosta. Que é, mais? Nesse assunto, Marco, aí, pois eu não. Gostei da lembrança do que o Kainan trouxe da Churupitas Farm. É porque deram, ou pelo menos uma primeira tentativa, achar um lugar para aplicar o talento. Foi a primeira vez? A primeira tentativa? Acho que não, né? Mas ali pelo menos foi mais frequente. O talento daquele Carlos Henrique, se não me engano. Opa! O homem Wikipedia. Genial. Eu acho que ele vai ser o grande cara do ano desse ano. Eu também acho. Tô torcendo. É, ele pode ser um Zina em potencial. Ô, gente, mas vocês acham que o futuro do Zina no programa, falando em Zina, né? Será que, como vai ficar a situação? Ele vai ficando e tal, se ele não aprontar mais, se não tiver mais processo e tal? Como que será que vai ficar a situação, hein? Na minha opinião, eu não queria que o Zina voltasse, porque eu acho que o Zina já deu, já. Teve o time dele. O Zina é um personagem pronto, o Ronaldo já deu, cara. Uma hora vai cansar. Mas o problema é a audiência, né, gente? Quem manda na TV é a audiência. E a gente não pode pensar nisso como fãs, como diz assim, como fosse a torcida de um clube. Exatamente, não podemos ser emocionais, né, nessa hora, porque realmente eu estive em Natal, no Rio Grande do Norte, né? E só dá Ronaldo. Cara, o cara criou um dos bordões mais falados no Brasil nos últimos tempos. Agora, uma coisa é o seguinte, agora, a voz do povo, a voz das ruas, a voz rouca das ruas, né? O pessoal ficou realmente indignado com o comportamento do Zina, realmente ficou muito chocado, assim, dele ter jogado essa chance fora, né? E, por muita gente, se fosse fazer um Big Brother pra saber, ó, Zina fica ou não fica, eu acho que muita gente ia se surpreender com o resultado, porque talvez, em alguns estados, ele não ficaria no programa, se fosse uma espécie de uma eliminação. Eu acho que o Zina não sairia do Pânico, não pelo que aconteceu, mas porque já se tornou uma coisa viciosa já, e sempre tem que aparecer com ideias novas. Esse é o sistema do Pânico. Eu acho que ele sairia por isso, porque eu acho que já deu o que tinha que dar. Lógico que a audiência ele ainda vai dar, mas até quando, sabe? Eu acho que esse ano é pouco tempo que ele volta pra saber como é que ele tá, como é que ele ficou. Mas aí é difícil falar, porque ele pisou na bola duas vezes, né, meu? Não foi uma vez, foi duas, então... Eu acho que o negócio foi bravo. Criança. Vocês têm que ver, Vocês não têm que avaliar a pessoa, o que aconteceu, cara. Isso qualquer um, a pessoa que do estado dele poderia cometer em qualquer lugar, cara. Qualquer um poderia cometer esses erros. Mas a imagem dele fica defamada. Fica, mas... Ele traz audiência pro Pânico ainda, entendeu? Ele tá trazendo... Esse que é o ponto, ainda. Uma hora essa piada vai cansar. Mas tudo passa. Não é quanto. Até quando, né? A vida é um ciclo, galera. Galera. Fazendo uma análise geral. O Zina também foi reinventado, porque no início, primeiro foi o Ronaldo, depois foi a busca por quem que era esse cara, qual o nome dele, depois começaram a realizar sonhos dele, depois deram uma casa, depois veio o Olho de Tandera, veio não sei o que, por aí vai. Beleza. Olha aí, Samir, você queria uma retrospectiva? É assim que se faz. O Zina foi preso pela segunda vez nas férias. Será que ele vai dar primeiro lugar esse ano? Se dá, eu não sei. Então, isso nós vamos ter que esperar. Vamos ter que descobrir se eles vão tocar no assunto, eles vão pegar isso, ou acabou, ou vai morrer o negócio. Vai cair pra dentro. Talvez essa seja a grande dúvida agora do momento, seja o Pânico 2010. Zina sim ou Zina não? Temos aí o Senna, que tá secando, que nem um louco. Totalmente. E estamos nessa dúvida. Uma enorme, que nem... antes, nem tem. Boa, sei lá. A gente já sabe que você é fã dele, Sandro. Exatamente. Ó, é o seguinte. Não, eu dei o... Zina é uma grande dúvida. É uma dúvida para o ano de 2010, mas nós temos as certezas, então vamos a ela. Não era o Senna que era a dúvida? Olha, nossa. Voltou o reverb. Pô, Marcos. Rádio Globo! Lombardi do além, né? Ele tá na torre da Rádio Globo! Achei que o Senna era Globo. Rádio Globo. Globo, amarelinho comunicando. Ó, fala. É o seguinte. É, quando ele fala com reverb, eu também quero impressionar. Vai, né? É o seguinte, nós tivemos então usina, que é uma incógnita. As certezas de 2009. O nosso querido Fábio Rabin foi pro saco. Graças a Deus, Fábio. Não, Rabin era legal. Não acertou na rádio. Rabin foi para o saco, não emplacou com nada. Rabin deu para trás. Paulinho Serra também. Paulinho Serra, outra baixa de 2009. Paulinho Serra. Lamentável, na minha opinião. Paulinho Serra, eu não sei. O Rabin a gente sabe por causa do blog do Rabin. Agora, o Serra, se alguém tiver uma informação maior, eu não sei. Ele tenho. Tá no. Eu sei. Isso aí tudo bem. Isso aí o Rabin também. Ele foi pra MTV. Mas, tipo, ele recebeu o convite por isso. Saiu, ele saiu do programa depois foi convidado a fazer os necessários lá. Tem, essa questão eu não tenho a resposta. Eu posso falar? Eu sei. Contou. Sideral. Fala. Então, o Paulinho Serra, ele postou no Twitter logo assim, ele. Era pela manhã, ele chegou no Twitter e falou: gente, saí do pânico, foi uma decisão minha, o Emílio entendeu, porque eu não abro mão do grupo Desnecessários e não tava tendo como manter assim as apresentações do Desnecessários e gravar pro pânico. O Eduardo Stablet saiu do Desnecessários para vestir apenas a camisa do pânico e ele tweetou isso falando isso também. Eu não abro mão dos necessários como o Eduardo. Ele fez as escolhas dele, mas eu não abro mão de estar com o público, estar me apresentando no teatro. Um negócio, eu acho que o Paulinho também foi muito pouco aproveitado no pânico, cara. Sim. Ele é um cara muito não bom. Tinha também. Ideia, não tinha ideia. Eu acho que faltou. Ideia. Não, eu acho que não é que não tinha ideia, faltou oportunidade, porque o quadro já era muito cheio, já tinha muita gente que teria que ter quadros que estavam se encaixando. O Paulinho entendeu? É um cara bom, eu mas acho que assim não. Como. O Rabin também é bom, mas não se encaixou. Lembra quando o Paulinho entrou, que tinha aquele quadro? Jeff. Putz, aquilo era ruim. Nossa, aquilo era muito ruim, cara. Vocês não acham que o lance do Paulinho Serra foi porque ele fazia humor muito intelectualizado, não chegava às camadas menos favorecidas da nossa população aí, do povo popular? Aí chamou todo mundo aqui de burra, aí, entendeu? Não tô falando de vocês, eu tô falando do grande público, é uma camada tá que não tem acesso de burro, então é isso. Eu tô chamando o público de burro, eu tô dizendo que as piadas dele talvez bota sejam isso, bota isso na descrição lá do Panicast lá que ninguém vai baixar. O problema do Paulinho e do Rabin é que não casaram com o programa, infelizmente. Eu acho que o Rabin tudo bem, com o Rabin teve mais oportunidade. Eu achei no que o Paulinho Rabin, não acha teve. Bom. Eu acho que o Paulinho, ele não teve oportunidade, cara, porque ele é muito bom, cara. Eu acho que se tivesse uma. Mas isso dele falar disso do Paulinho falar que não deu pra conciliar o teatro e a TV, é mentira, eu acho, porque o Cristian Pior, o Evandro Santos, tá aí, tá de boa. Por quê? Porque deu certo. Não, mas o Cristian Pior só tá trabalhando nas férias. Ele só trabalha nas férias. Não, mas sabe o que acontece? Eu vou falar o que acontece. Eu sou um cara que eu sei das coisas, né? Agora ficou certo. Agora vai. Então, não, acho que não é assim, porque o cara acabou não encaixando no programa. Porque não importa o tanto que o cara, se o cara é bom, se o cara é ruim, se o cara é mais ou menos, não importa. Você vê o Zina, nem humorista ele é e fez o sucesso que fez. Porque emplacou. Exatamente. Então, mas aí você vê lá o Carlinhos e o Vinícius. São bons humoristas, fizeram muito sucesso no Pânico, foram pra Record. O que aconteceu? Faliram. Não fala, pois é, mas não, faliram porque não encaixaram no programa. Não é o estilo de programa, não é o estilo de humor deles. Ah, tá. Eu acho que eu entendi a diferença. Dá pra fazer um resumo na minha ótica, que é no seguinte sentido. O Rabin não se tocou que não estava encaixando e por isso foi convidado a se retirar. Já o Paulo Serra se tocou que não estava bom para ele e pediu licença. Lógico. Uhum. É. Bom senso, né? Mas isso concordo, não quer dizer que é ruim. Muito bem. Não, quer dizer que ele é ruim, lógico que não. O Rabin é ruim mesmo por si próprio. Mas o Rabin não é ruim, cara. Não é ruim. Só foi bom no beijo na boca. Eu também acho que o Rabin, ele tem um... Só uma coisa que eu acho, o Rabin, às vezes, ele tem um humor muito regionalizado, aquela coisa muito de playboy. É, paulistano fica, acho, um pouco estigmatizado, assim, fica um pouco rotulado, né? E tem uma talvez piada... eu acho que ele sofra disso. E tem uma piada só, né, que é da mãe dele. É da mãe dele. É, o Rabin no YouTube. Eu vi o Rabin... Rabin é bom só no YouTube. Eu vi o Rabin dando entrevista no Jô, cara, eu gostei. Muito bom. É. Falei, puta, rapaz, por que que ele não foi assim no Pânico? Sabe quando ele fica com dó? Cara de teatro. Bom mesmo é o Bola, que é bom na TV, bom no rádio, Emílio também. E outra coisa, né, amigão do Rabin. Tu tem que ver como é que o Bola é bom tomando cafezinho com pão de queijo. Sim. É assim. Super bacanão. Ó, vamos lá então, vamos seguir com o negócio. Agora nós já temos as baixas. Nós temos aí para 2010 umas possíveis contratações, talvez. Nós já temos acompanhado aí o pessoal Charles Henrique, que apareceu no final na Churupitas Farm. A Gegeise, que sempre aparece, apareceu como namorada do Bola e tudo mais. Davis. Agora o Davis. A outra Marlene. Que tá aparecendo na rádio também. Será que o Davis vai se encaixar aí no programa de TV? Tomara. Ah, mas aquilo encaixa que é porra, mano. Aquilo encaixa fácil. Cara, tá aí um dos motivos que me fazem desanimar assistir o Pânico, mas tudo bem. Pânico 2010. É. O negócio é o seguinte. É. O Pânico tá usando a mesma cota que o BBB, não é possível. Pô, não é possível, né, cara? Pelo amor de Deus. Doutor? Não podemos esquecer também de Lucas Patologia. Vamos voltar a voz? Lucas Patologia, vamos sensacional. Voltar. Vamos voltar a vozinha agora em homenagem aos baitolas. Programa colorido. Ai, gente! Ai, que delícia. Agora sim, meu amor. Mas aqui, o Luciano, falando sério aqui. Pois não. Sério, que essa voz é difícil, mas tudo bem. O pessoal já explorou. Vocês não acham demais que o gênero é, baitola, homossexual, ou entendido como seja, né? Tá meio já um pouco, assim... É, bem explorado. Poxa, nunca tentaram fazer assim. Eu acho que só no Zorra Total tinha uma, parece. As sapatões não tem muito a saída de humor, né? Sobra só pra... Na verdade, mulher. Na verdade, mulher. Mulher humorista tem muito pouco mesmo. É uma muito boa. Dani Calabresa assistia sensacional. Siqueira. Dani Calabresa. É, tá parecendo... Tá aparecendo algumas boas por aí. A Calabresa chegou até a gravar umas matérias com Pânico alguns anos atrás. Porra, como eu queria que ela tivesse entrado pra equipe. É, a Calabresa é sensacional, viu? Pô, André, essa tua voz ficou bonita assim, hein? Nossa. Obrigado! Voz do Darth Vader. Darth Vader, tudo bem, Darth Vader? Darth Vader. Tô tentando livrar a minha. É Dolly Dight, Darth Vader. Darth Vader. Não, tá parecendo o grande Márcio Seixas, que tá agora na novela. Ô, rapaz, o Márcio e a véia. Como é que é o nome do... A véia vai bem. Como é que é o nome do cara da novela lá, do robô lá que fala lá na novela? É o Márcio Seixas. Seixas. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos tocar então o barquinho, terminando, passando uma régua então na TV, todos esperançosos para o ano 2010, o Pânico começa no próximo dia 21, domingão. Cena, em duas palavras, resuma o que você espera para 2010, Pânico na TV. Deixa eu lembrar aqui... Rogério Ceni. Tempo. É meu quadro esportivo e outras coisas. Quadro esportivo. Muito bem. Já está resumido. Então vamos cortar esta voz de baitona aqui agora. E vamos para a enquete do Panicast. Panicast. Olha só esta enquete do Panicast, que é uma novidade aqui. partir desse ano de 2010, com o Panicast 80, nós temos aqui a enquete do Panicast. Por quê? Porque não temos enquete mais no blog. O blog não tem mais enquete. Então vamos ver se as pessoas participam aqui com a enquete do Panicast. Nos comentários as pessoas poderão deixar o seu comentário sobre a enquete. E nós aqui, nós estamos em 11 pessoas, então vamos fazer a nossa enquete, a nossa pesquisa. Churupitas Farm acabou para 2010? Pô, achei sim que você ou fosse não perguntar, estamos em 11 pessoas, quem deve sair? Francis, Churupitas Farm nossa, acabou véio. Sim ou não, Francis? Não. André Locutor. Bom, segundo as palavras sim do ou não vovô, acabou. É, na, sim, porque o fazendeiro não, não foi tem o voto, preso a enquete, e tal. Enquete sem clica no sim ou não, é só isso, entendeu? Acabou. Boa. Bode. Acabou. Kainan. Continua. David Braga. Continua. Leandro. Limbo. 4-2, Senna. Fora. 5-2, Marco. Né? O Francis comprou meu voto, disse pra dizer sim. Olha, o suborno. 6-3, olha Rafael. O suborno. Continua. 6-4, Sideral. Não vai continuar mais. 7-4. Quer saber por quê? Não, obrigado. Muito obrigado pela participação. Então, 7 pessoas contra 4 acham que Churupitas Farm foi para o saco. E você, meu caro ouvinte desta bela porcaria, deixe seu comentário no Panicast 80 no post que está no blog www.universopanico.com.br. Pois não. Falando em ouvinte, eu queria mandar um beijo pra Milene Seles. Sensacional. Quem é Milene? Eu queria mandar um... tem que fazer a Mili. Boa, Mili. Eu queria mandar um beijo também para... Qual o nome? Jéssica. Mas vem cá, mudou. Jéssica. O que é? Show da Xuxa? Mudou? O que é? Peraí, deixa eu mandar. Vai lá. Quem mais? Qual o nome lá da... Como dela assim? Lá? Como assim? Angélica Matos, é isso? Não, a outra, a ruiva. Ah, não sei o nome desses travecos todos que você fez. A Rosane está. Você me abre seus braços. Panicast. Panicast 80 de volta, o Panicast está de volta. Vamos para a nossa segunda etapa desta bagaça. Se você está pensando em desligar nesse exato momento e não continuar ouvindo, fará. É uma boa muito ideia. Bem. É a sua oportunidade de desligar nesse exato momento. Se não, nós vamos fazer essas vozes de novo. Olha só. Eu aconselho. Olha, meu amor, o Andy tá dando um comichão nele. Ele tá adorado. Um beijo, Andy, querida. Obrigado. Então, vamos agora em homenagem a Baitolice, que está no programa de rádio com o nosso querido Davis, com o Evandro, com o Carioca com vontade de queimar, com todo mundo queimando. Então vamos com essas vozes falar do Pânico na rádio. Delícia. Jovem Pan. A vinheta. Comigo não, pica-pau. A sua também tá, né? Vai, André Locutor. Pode aprontar aí, vai. Eu tô garantindo a minha. Vinheta baitola, André Locutor. Fala, Cícias. Semana em Pânico. Semana em Pânico, meu amor. Nossa, velho do céu. Pois não, Sideral, antes não de começar, pode, vai. Não pode pedir. O Guigueral, ganha da nega porque. Muito bem, há duas semanas atrás o Pânico na Rádio Jovem Pan retornou às suas atividades para a alegria de muitas pessoas que adoram o programa da rádio. Eu, particularmente, como ouvinte antigo e velho, eu gosto muito mais da rádio do que da TV. Apesar que na TV eles ganham grana, então por gostar deles, que ganhem grana mesmo que façam sucesso na TV. Mas a rádio é a rádio. E nós tivemos no retorno, que foi numa terça-feira. Putz, aquela palha de Juju Paniquete. Delícia. Que delícia, sensacional. Não podia voltar e melhor o rabo do programa. Sensacional. Putz, e o rabo? A gente falar delícia, que essa vozinha deve estar muito linda. Olha, nada melhor para resumir esse programa de Juju Paniquete, nada melhor do que David Braga, que esteve ao lado de Juju. E o rabo? Fala, Braga. O rabo do David Braga, que chegou justamente nesse dia. Esse viado aí que foi para Campus Party. Braga, um resumo deste dia. Muito bom, muito bom. Adorei conhecê-la. Ela tava lá dando aquela entrevista meia boca, né? Amanda com aquelas perguntinhas toscas, cheias de inveja dela, botando defeito naquela mulher, mas foi sensacional a entrevista. Em si, o dia. Encoxada? Foi sensacional, adorei. Não deu uma encoxada? Não. Não. Infelizmente, bem que eu queria. Uma pena, né? Bom, eu achei que o programa voltou muito bem. Muito legal, eles já vendo as datas dos feriados, sensacional. Kainan, você que grava, você que acompanha bastante e gosta também do programa de rádio, não sei se mais do que a TV, mas acredito que goste. O que você achou desse retorno tão esperado? Sim, muito bacana a volta do programa da rádio, eles ficaram bem animados e tal. E as entrevistas também, claro que tiveram algumas meio, né? Vamos relevar, mas teve outras bem bacanas. Como, por exemplo, deixa eu lembrar. A do Ed Mota, né? Mas se você quer falar sobre o Robin, sim, estou já furando, né? Não, sem problema, no geralzão aí. Não, porque no geralzão. Boa. Seu áudio está um pouco prejudicado. É, eu ia falar isso agora. É, seu áudio está um pouco prejudicado, sua voz está vindo com um robô. Infelizmente, não estamos conseguindo te compreender. Já falei. É, então, depois você virá na gravação que infelizmente estamos sem condições. Se você quiser dar uma reiniciada, tentar alguma coisa por aí, nós ficaremos no aguardo. Bom, Juju Paniquete por lá. Depois tivemos uma entrevista que eu não gostei, que foi a Bárbara Kobold. Bode, você está acompanhando o programa na rádio ou não? Eu estou acompanhando, sim. E aí? A entrevista da Bárbara não foi ruim, não, cara. O problema é que quando a pessoa tem uma certa intimidade com o programa, assim como a Juju, eles meio que cagam e andam, ficam fazendo. Aí ficam aquelas piadinhas que o Carioca já pegou, ficam falando de peido e tal, nem deram. Falando que o Carlinho tá pegando. É, essas bobeiras de sempre. Quando a pessoa é muito conhecida, a entrevista não rende muito. Muito bem. Humor interno. Não, mas na parte dela eu achei bacana, super à vontade, fez umas piadas. Ela é sensacional, ela é muito legal, gosto muito dela. O papo da parte dela foi muito legal, de repente realmente eles gastaram muito tempo fazendo as piadinhas entre eles e meio que dando menos atenção do que deveriam pra convidada. E a revista? Não vi, cara. Tem aí? Também não vi, rapaz. Precisamos também não colocar o link. Ninguém viu aqui? Eu vi, mas... Eu vi por esquença, eu baixei a revista, não aconselho a pirataria a ninguém, sabe? Ah, tá. E, rapaz, eu vi a Fazenda que ela participou. E vi estrias, celulites, tigramitica, mas o corpo está em forma, mas ela tem imperfeições típicas de mulheres da idade dela. Só que na revista você não via nada disso. Eu achei muito... Eu fiquei naquela sem saber o que era real, o que era irreal. Eu não gostei muito, não. Eu achei fraquinha. Já vi melhores. Muito bem, Sideral. Ou seja, desculpa, viado mesmo, não dá conta de comer. Me desculpem a interrupção. São agora 00:50. Já estamos no dia 11 de fevereiro. Vamos ao... Plantão do Senna. Muito bem, Senna, tivemos aí a final da Fazenda. Por favor, todas as informações da final da Fazenda 2. O que muita gente previu aconteceu, né? Dona Caída bate de... Não, peraí. Que animação é essa? Deixa eu falar, é o plantão dele. Esse é o quadro dele. Plantão do Senna, só ele fala, porra. Pô, Senna, mas um pouquinho mais animado. Puta introdução, pô. Vai, vai lá, vai. É que não... Porque você tá dormindo, cara. Ah, sim. Isso é uma beleza, né? Eu tô. Então, beleza. Muito obrigado. Karina, caiu. Fala baixinho, então, vai. Ó, eu vou comemorar. Vou tirar a trilha, vai. Fala, Senna. A Karina levou. Putz. Lembrando que nessa fazenda que teve, o Senna torceu para Ana Paula de Oliveira e ela foi a primeira a sair. Ela foi a primeira sala de palmas para a Senna, que sempre, quando torce com alguém, a pessoa sai logo no começo. Já vimos aí Jaqueline Puri, Tessalha, é. Tessalha. O Senna escolhe sempre bem as pessoas. Tá torcendo legal, né? A toca São Paulina. Não é a toca São Paulina, filha da mãe. Muito bem. Vamos então seguindo, Bárbara Corbucci. Aí tivemos um programa que eu gostei, que foi com a nossa querida. Olha só, esquecemos. Foi uma baixa de 2009 na TV, esquecemos de falar que foi logo no começo. Que foi a Daniele Souza, a nossa querida Samambuca, que esteve na Fazenda. Ah. Leandrão, você tem acompanhado a rádio? Como é que tá a vida? Acompanha, pelo menos pelas gravações que o Kainan tá fazendo aí, a gente sempre acompanha quando perde o programa. Gostou dessa mambuca? Cara, eu achei sim, cara. Foi interessante a forma que eles entrevistaram, né? Foi amigona também, né? Tipo a Juju, a Cobalt também. Só que parece que ela tá com aquele gostinho assim de, pô, por que, que eu saí daqui? Eu quero voltar pra cá. Lá eu não tô feliz. Eu senti isso dela, entendeu? É mesmo. Assim, pela entrevista, pela conversa. Pelas ondas do rádio. É, não, é, deu pra perceber que pela forma que ela falou, que ela respondia e tudo, ou só se ela for muito falsa, cara, mas apareceu isso. É, não, porque querendo ou não, o pessoal acaba gostando, porque o programa que ela tá fazendo agora, pelo que eu tô sabendo, não sei se eu tô por fora demais, mas tudo bem, é do Gugu, certo? Gugu, né? Não, nem estreou, né? Exato, então, mas é um tipo de programa totalmente diferente do Punk, né, já não é tão... humorístico, uma coisa mais triste, não sei, talvez até mas ela deve estar cumprindo o mesmo papel, né? Ficar ali atrás, rebolando. Ah, é difícil pra caramba fazer isso, né? O personagem é o mesmo, né? Talvez o apesar clima de não ser mais clima possa ser diferente. É a eterna Samambaia, cara. Posso falar sobre isso? Lógico. Lógico. Fala, Kainan. Não. É, tudo bem, né? E no dia da Samambaia não tava presente. Na hora que o cara vai falar. Eu tava reencontrando com ela. O programa do Gugu, na verdade, ela vai fazer junto com ela um quadro meio ET e Rodolfo, acordando os artistas, cara. Sério? Vai ser uma loucura, hein? Mas enfim, fala, hein? Ela é gente boa, né? Pelo que eles falam ali, ela é uma pessoa muito bacana, né? Parece que ela saiu e não teve nenhum rancor, né, cara, do pessoal de lá, né? Entenderam que ela tava procurando coisa melhor, né? Isso é difícil. Quem sai com o rancor dela? Você viu o Carlinhos, pô? É. Mas o único que parece que saiu com rancor assim foi o Vinícius, né? Parece que não... Talvez. Acho que ele nem passa nem na porta, cara. E se você voltar no tempo também, a Mariana Cooper saiu mal do programa. Sempre que essa mas inclusive... Aí é da parte dela também, né? É da parte deles. Não, a galera pegou mal. Ela pegou mal, por isso, né? E aí? Aproveitando que tá falando da Kupfer, vocês lembram da chamada que eles faziam na época pro lançamento do CD da Kupfer? Porque ela tava com aquela música. I didn't know I was looking for love. Pois é, aí eles pra dar uma engrossada, já que ela agora virou cantora, inventaram que ela estaria lançando um álbum completo com variações da mesma música, em forró, em ritmo de samba, de axé, de pagode. Aí pegaram no pé dela, tadinho. É genial, e pode soltar um trechinho ou não? Tá na manga. Melhor não, né? Solta aí, Marco. Ah, este foi o maior sucesso pop deste ano. E agora, claro, ela está de volta com um CD completo. Mariana Cooper e o CD Looking for Love. Veja que sensacional. Looking for Love, em versão bolero. For Love, em versão pagode. Looking for Love, em versão forró. E não para por aí. Looking for Love, em versão samba enredo. Você acha que acabou? Nada disso! Ainda tem a versão Looking for Love só para os baixinhos. Novo CD Looking for Love da Mariana Cooper. O nome não poderia ser outro. Mais um lançamento Looking for Love Records. É isso aí, alguém lembrava? Demais! Nossa, velho. Belíssimo. Fortalecendo aí. Bom, é vamos lá. Vamos seguir ou não? Bora. Vamos embora. Então, ó. Tivemos a Lelê de volta do site lá, do blog e tudo mais. E o Ralph. Que merda. Eu acho que o programa de rádio tá bem mais ágil esse ano. Voltaram realmente com tudo, né? O que às vezes eu acho que atrapalha o programa são às vezes as piadas em excesso internas, né? Exatamente. Às vezes você tá afim de ouvir um convidado e fica aquela charola lá, aquela conversa. Mas pelo menos tivemos algum progresso, eu acho. Parou aquela história de subaco marrom, já aí 2010, né? A própria Amanda disse que isso é muito 2008, não sei o quê. Não gosta de piadas velhas, né? Então, subaco eu nunca vi, não. Subaco, sei lá. Subaco como é que... marrom. Subaco, né? Subaco marrom. Agora, o locutor, especificamente do dia com a Lele e com o Ralph, você acompanhou ou não? Você fez um geralzão, mas... Acompanhei, mas eu sigo com a turma toda aí nessa questão aí. Realmente, eu achei que o Ralph ficou avulso e a Lele... Eu fico com a turma toda aí nessa questão aí. É uma bela do enrolado. Eu não escutei, porra. Mas faz tudo que eu escutei. Tá bom. Eu fico com toda a turma aí nessa questão aí. É, tá certo. Voltando então para o programa. Pô, pois não. Sim, Samir, eu acho que também é uma grande perda aí, quer dizer, a gente está falando pânico e não sei se pode falar agora extra pânico, é a saída do ar do CQC, né? Parece que então agora vão para Record, já estão lá, como é que tá o esquema? Não acompanhei. Os caras estão de férias. Não é férias? É férias, eles vão voltar. Eles estão em férias. Eles estão em férias. Não, maluco, tô. Ó, ouvi aqui, então agora eu vou falar o meu plantão, mas é sério mesmo. Criou o plantão falando... mesmo. Peraí. Peraí, então eu vou tirar as vozes femininas de fundo e vamos colocar uma música de suspense. A denúncia de André Locutor. Não, o que eu tinha em mente aqui, por escutas minhas aqui na internet, conversando com uma fonte, que o CQC estaria extinto e que Marcelo Taz e eu não sei se o Danilo Gentili estariam já negociando com a Record, né? Eu ouvi esse boato aí, que o CQC estaria de mudança para a Record. Vou pintar um arco-íris. Você quer ser tá de férias, aí montaram um programa de improviso no ar, mas eles voltam a chegar. Um mundo cheio de alegria. Que isso? Foi, ó? O Marcão. Tudo bem, viajei legal, né? Beleza. Meu Deus, Panicast 80. É, esse é o Panicast, bicho. Você que tava sentindo falta, vai se ferrando. Muito bem, tivemos também o Sérgio Marone. Eu não acompanhei esse programa, nem baixei ele depois também. Sérgio Marone, quem acompanhou? Rafael, acompanhou? Agora tem que colocar a vozinha, hein? Vamos voltar as vozes. Pô, isso já tá dando no saco. Maravilhoso. Você adorou. Você gostou, Francis? A loucura, né, amor? Rapaz lindo, não? Maravilhoso. Não fala assim que eu me empolgo. Uma cobra fantástica. Quem mais acompanhou o programa, Leandro? Não, esse eu não escutei não, sabe? Não imagina. Quem mais? Braga? David Braga? Também não. Vocês estão me ouvindo legal? Ô, Cainan, agora sim. Cainan. Por favor, Cainan. Sérgio Marone. Lindo. E, na verdade, acho que foi nesse programa que entrou a Carol no programa lá, né? Que é a nova integrante. Acho ali. Que foi no próximo, mas tudo bem. Credo. Não, foi nesse que ela ficou fazendo graça com todo mundo. Ah, sim, o trote foi no outro, tá certo. Não vai discutir com o Kainan. Não, lógico que não. Não, que... Ele é o defensor. Não, não. A entrevista foi bacana, mas aí a gente, digamos assim, a gente teve uma noção que pode ter um pouco na rádio esse ano, né? Muito. Muita alegria, muito. Digamos, alegria exacerbada. O Evandro tava muito empolgado e tal. O Sérgio Maroni, né? E foi bacana a entrevista. Nada fora do normal, mas pros padrões foi bacana. Boa. O que mais? Pula, né? É isso. Detalhe: a Sabrina, depois de muito tempo de ausência, ela voltou ao programa da rádio nessa entrevista. Um fato a se lembrar. Voltou participando? Participando, fazendo perguntas pro Sérgio, né? Ah, tá. Porque ela voltou quando eu tava no ar. A verdade, a volta dela foi na hora que eu tava no ar. Ela não voltava de muito tempo. Tentando conversar e o Emílio. Porra, Sabrina aqui, rapaz. Porra, louco. Porra, depois de tanto tempo, que não sei o que, não sei o que lá. Foi naquele exato momento que eu não estava entendendo porcaria nenhuma que eu estava no ar. Foi o retorno de Sabrina. Bota aí o trechinho, vai. Bota Olha o trechinho. Só, escuta aí. A Xuxa não procurou ele depois, oferecendo emprego, alguma coisa desse tipo. Ah, não acredito. Certo, a Sabrina apareceu. A Sabrina nem sabe que ele existe. Não acho. Quem o quê? A Sabrina ou a Xuxa? A Sabrina não apareceu aqui de nada. Ó, eu só conheço. Minha Xuxa, conheço ele. Não, a Xuxa. Quem? Xuxa Meneghel, deixa, caraca. Deixa eu falar, irmão. Tchau, Emílio. Um abraço. Eu adorei. Tchau, Emílio. Tô indo pro meu putão. O cara ficou aí num puta vácuo. O telefone tá sem o retorno. Nós só estamos com o retorno do seu microfone, cara. Ah. O microfone da galera a gente não tá ouvindo. Ah, desculpa. Pera aí. Vê agora se tá ouvindo aí. Agora foi, né? Agora foi? Agora você tá ouvindo? Agora, oi. Agora sim. Opa, beleza. Agora ouve. Ah, tá. Boa. Beleza. Valeu. Então, dá um beijo na japa aí. Tá, tchau. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau. Já. Beijão. Você viu que deu pra entender que não tava ouvindo nada. É, foi o retorno da Sabrina e a falta de retorno do Samir. Exatamente. E o Samir querendo pegar a Amanda. E ele confessando em rede nacional. Mas essa parte pula, né? Não vamos esperar. Então, nós tivemos uma participação um tanto quanto animada de uma pessoa que está aqui entre nós. Aquela animação sempre, aquela alegria assim, que contagia todos. Que foi o nosso amigo Sideral. Poder colocar um pedacinho aí para. Com toda certeza, curtir. Neste exato momento. Que beleza! E o cara conseguiu ficar um tempão ainda. É. É. Coisas que o Emílio faz que a gente não entende, né? Exatamente. Gostou, Sideral? Primeira vez? A primeira vez a gente nunca esquece. Olha que frase eu nunca fico falada, feliz que bom. Tenha sido com ele. Vovô, que tal. Teve paciência. Exato. 17 de serviço. Sideral, vamos aproveitar então, meu querido Sideral, e as suas considerações finais desse programa. Então, rapaz, é isso aí, aquela loucura de sempre. Programa aí. Esse programa sai antes do carnaval ou sai depois do carnaval? Isso você vai ficar sabendo acessando o site www.universopanico.com.br. Muito obrigado, então... Sideral. Um forte abraço. Não. Rafael Rodrigo não pode falar? Pode falar, Rafael? Não mais. Então, um grande abraço. Tivemos a presença de Rafael Rodrigo, que diz aqui pelo chat: foi muito bom participar, mas não posso falar. Seguido do Senna, que manda um bye. Então, tá aí a participação de Rafael Rodrigo. Muito obrigado, viu, Rafael? Já se despediu, ou seja, falou. David Braga, um forte abraço, David. Obrigado pela presença. Dê um abraço em Renato Bacon. Renato Bacon é um tanto quanto louco também. É um sucesso. Mas eu agradeço aí e tamo aí, cara. 2010 começando e vamos bola pra frente. O Planicast não passa. Eu posso falar agora? Não, daqui a pouquinho. Você já foi embora. Pela presença de Bode diretamente do Rio de Janeiro, essa belíssima gravata em seu avatar. Obrigado, muito obrigado. Boa noite a todos. Estamos aí. André Locutor, meu querido locutor. As suas considerações. Dispositivo operante, chefe Brody. O negócio é o seguinte, amigo List. Os pequeno Panicast está ficando sincerando CSS. Djalma Jorge, I love him. Negócio é o seguinte, não, sinceridade, aqui o negócio é esse, ó. Eu queria, né, deixar um abraço para todos que ouvem o Panicast, que baixam esta bagaça, e para os meus companheirinhos aqui, tá bom? E queria dizer também, brevemente aqui, que eu tô lendo um livro, tô gostando muito, eu recomendo, o senhor Tuta escreveu, o senhor A.A. de Carvalho, o senhor Tuta, Os Bastidores dos Anos de Ouro da TV Record e da Jovem Pan. Muito bom o livro, tô lendo, tô gostando muito. Bela indicação, meu caro locutor, um forte abraço, cala a boca você. Muito bem, vamos encerrando agora a participação de Leandro Rezende. Um abraço, Leandrão de Uberlândia. Um abraço para vocês aí, obrigado. Vamos aí, né? O primeiro desse ano, quem sabe vem o segundo, terceiro, quarto. Tá feliz? E um forte abraço, tô feliz, cara. Tava com saudade de todo mundo aqui de participar disso. Tô muito contente, sorriso, evidente, leg saltitante, mas tudo bem. Abraço pra todo mundo e a quicoa. Muito bem com esta belíssima, este belíssimo bordão. Aliás, e o bordão 2010, pô? Vamos mudar isso aí. Como é que é o outro lá? Bazinga. Nossa. Não, mais um bordão. É um sucesso, né? Vai pegar, né? Como é que é o do Braga? Qual que é, Braga? Vai lá. O tanto quanto é sensacional, cara. Eu tava falando esse dia com o Marcos Lohan. Mano, o Marcos Lohan falou que isso daí é mania. Agora ele, a cara, tipo, ele começa a falar com você, ele só com tanto quanto. É o Mion, é uma puta referência, né? Bom, agradecendo também a presença do nosso querido Kainan Fanny. Um abraço, Kainan, diretamente de Brasília. Tchau a todos e um abraço. Sucinto, porque a conexão não deixa. Então esse é o nosso Kainan. Tenta mais um pouquinho, Kainan, vamos ver se você consegue. Bom, tchau a todos, um forte abraço e cuidem-se bem. No final melhorou. No final melhorou. Você quer comentar o Ed Mota agora? Não, acho que minha conexão vai me sabotar. Vai ser. Eu queria dizer uma coisa, amigo Samish. Aí sabotou. Já foi. Fala devagar. Já foi. Tem que ser devagarzinho, é estranho esse negócio, né? Marco Aurélio, o Barry White, como é que é, locutor? O Barry White do Arpoador. Olha só que sensacional. Muito obrigado, Marco. Nada, garoto. É como eu costumo dizer, né? Tchau! No AM é diferente, né, Marco? Tem que fazer a graça, né? Esse cara aí é locutor, né? Ah, eu conheço a voz do Zé Colmeia. Zé Colmeia. Muito bem. Então, com a coordenação da conexão, diretamente de Marlboro, é que nos despedimos de Francis. Olha. Muito obrigado, viu, Francis? Mais uma vez por segurar essa bagaça. Ah, de nada, não tem por onde. Depois deu 11 pessoas hoje, né? Sem contar o Matheus, né? Esse Skype novo não tem enviar dinheiro, não, mas o velho tem. Depois eu vou deixar o link lá no Universo Pânico. E cada um deposita aí uma quantia tranquila, né? Fica de boa. Deixa um abraço a todos, mandar um abraço aí para Rony Galo, que não pôde participar dessa bagaça. Um abraço. Bem lembrado. Quis participar, mas parece que não deu. E Paulo Salles. Paulo Salve, rapaz, um cara que está desaparecido Paulo lá. Paulo Salve! Está lá na mata. Tá em expedição. Tá. Foi no safari. Tá lá. E um abraço para o Andy também, né? Que está um pouco sumido. Esse não. Vocês o encontraram lá em São Paulo? É um picareta. É um picareta, né? E até o próximo Panicast, né? Que deve ser lá para a Copa. Então, nossa, mês que vem, estamos aí, pode anotar em março. Agora o negócio é comigo, bichão. Quer dizer, sim, desculpa. Comigo não, com você. Ô, gente, falou então, um abraço a vocês, uma boa noite, turma. Que putz, isso? Beleza. Tomei da graça. Pera aí, mano, o cara tá despedindo. Pô, tá despedindo. Tá doido. Okay. Então tudo vamos embora, bom. Então. Tudo de bom, um abraço a todos. E com essas vozes de baitola de novo, não, não vai falar, não. Aqui eu posso vozes. Falar, não. De... Sabe quem é? Obrigada, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Tudo de bom. Valeu. Mas o Suminho, César, você vai botar o quê pra tocar nesse daí? Botar a mão pra tocar na tua face. Nossa, que invenção, agora é 2010, pô? Panicast. Rafael, então você tava sentindo falta dos cast, então? Fazia uns 3 anos que nós não gravava mais nada? Puta que pariu, você não faz ideia, velho. Eu vi que foi... O último foi em outubro, setembro, mês 9. Meu, eu tava louco, eu tava numa depressão. Ah, vou te contar o que aconteceu, Rafael. Aqui teve a gente teve um processo judicial... Matheus. Não, foi mais sério. Era gente mais grande na época. Gente mais grande. Ah, maior de grande. Eu que tô falando do Brasil, vou falar português. E ele tava. Também, mostrar que as panicats são mais do que isso. Também eu participei de uma das edições que nós tivemos só aguentado, né, o Samir? Eita, não quer falar de mais. Já é o artista. Peraí, gente, já volta. Eu te mando depois, que agora não tá na manga exatamente, mas... Eu sei, eu só tô fazendo é uma graça. É a magia da edição, Jack. Tô fazendo uma graça, agora você fala aí, deu pra ouvir bem? Ó o artista. Vai, pô, faz a volta aí. Faz aí, porra, parada. Pô, tô sem jeito. Não, cara chato. Dá vergonha. Você quer que eu diga o que, bicho? Deu pra ouvir? Não passa as coisas de deu pra ouvir, não. Ah, fala que foi bom pra caramba e pronto.